Senhor, meu Deus, meu Pai, espreita bem meu coração, que às vezes quero orar e jejuar. Senhor, meu Deus, meu Pai, espreita bem meu coração, que às vezes quero orar e jejuar. Mas eu perco o alento, eu perco o alento, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Hoje sou seu caso, me das instruções, me das instruções, me das instruções. Medito no seu livro, tirando ilações, tirando ilações, tirando ilações. Ai, eu vou. Tirando ilações, eu vou. Uou, uou, uou, uou, uou, uou. Tirando ilações. Me das instruções, oh, oh. Medito no seu livro, tirando ilações, tirando ilações, tirando ilações. Senhor.